Tarde demais pra tentar eu destruir tudo que fiz. É tarde, sei que o culpado sou eu. Devo pagar se errei. Eu sei que vou sofrer, tentar não recordar. É tarde, tudo acabou, eu senti, nada restou para nós dois. É tarde, tarde demais. Nosso amor morrendo está. É tarde, quando de ti me afastei, minha alma sofre e chora. Eu sei tudo que faço é só uma ilusão. É tarde.